Ai, Luan. Moda praia, prêmio puta, hoje eu uso água de coco. Vocês nunca me ajudaram quando eu tava no sufoco. Correntona da Seaway, sente o peso no pescoço. Aprendi com os que se foram, é muito peso nos meus ombros. Já rezei de madrugada pedindo um amor meloso. O coração não quer mais nada, basta um sexo gostoso. Todo dia eu mencionava melhoria pro meu povo. Me chamavam de frustrado, underground, mentiroso. Sempre me sentia preto mais do que todos os outros, mas andava cabisbaixo com medo, tipo um bom moço. Bom moço ganhava pedras atiradas pelo povo, porra. Isso tá na Bíblia, o povo gosta desse gosto. Cuidado com a internet, seus stories é depressão pro monte de descarado, então não posta localização. Tô de lazer, com neguete no conforto. Pô, Carlinho, vamos beber. Hoje joga nosso morro, tô bebendo pra esquecer. Hoje blitz, tanto faz. Quando o core me acionar, eu embalo o bairro da paz. Viaja no C4 Palas, 24 horas, amém. Foco, cinto verde, cana pra prender todas vocês. Sonho de adolescente, sonho que concretizei. Vou pular pra outra nave, só não diga que eu não avisei. Ouvi um bom conselho de alguém que quer meu bem. Puxa o trio, andar pra frente, van. Cê é prioridade pra quem? Dão risada, você vivo, chora se você for morto. Lágrimas de crocodilo, dos que vivem no esgoto. Enxuga a lágrima do rosto, que o tempo é valioso. Põe no pulso, logo náutica no mar é mais gostoso. Pensa em todo o povo preto que vive nesse sufoco, guerreando pra vencer, mas com um sorriso no rosto. Tô lutando por você, tô lutando assim por todos. Vida, eu não vou me vender. Hoje eu sei jogar o jogo, meu Deus, eu sei. Nessa vida eu já errei, mas um preto é sempre um alvo apontado por vocês. Meu Deus, eu sei. Nessa vida eu superei, mesmo desacreditado e rejeitado por vocês. Meu Deus, eu sei. Nessa vida eu já errei, mas um preto é sempre um alvo apontado por vocês. Meu Deus, eu sei. Nessa vida eu superei, mesmo desacreditado e rejeitado por vocês.